de 60 graus. O JK tá no vídeo. Roberto, jogador, aposta alto, principalmente quando eu falto. Roberto era o jogador. Lembro dele me dizendo: eu não desfalco, eu jogo, eu não desfalco, eu não desfalco. Sempre no foco, eu não desfalco. O cassino é meu palco, dando jogados em seguida, mãos pro alto. Agradecendo esse momento de glória, onde as mulheres me puxam toda hora. Dada a ficha, comprou rixa comigo. Tenho casa, dinheiro, com isso sei que estigo. Minha proposta é ficar rico numa ação de perigo. Serviço sujo, feito o que quiserem consigo. É tanta ficha que tampa minha visão. Penso em parar, mas olho pra multidão, torcendo ou gorando, sei lá. Deixa pensar, continuo jogando pra representar. Miami, Las Vegas, Rio de Janeiro, Cruzeiro. Sumiu de São Paulo há muito tempo, ligeiro. Mas há de voltar nessa semana inteiro. Devendo no bicho, veio trazer o dinheiro. No aeroporto vários brinco, nem cisco pra não dar bala. Olha a mala e o sinal, entrego e vou sentido fala. Um, dois, nem me viu, mais rápido que uma bala. E sim, conversa no local. Se não, o chicote estala. Matadores de aluguel, assassinos de aluguel. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, se não marchar direito, se não marchar direito, vai pro inferno e não pro céu. Matadores de aluguel, assassinos de aluguel. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, se não marchar direito, se não marchar direito, vai pro inferno e não pro céu. Se for verdade, melhor que seja aceito a proposta. Me dê 12 horas, fale sobre o guarda-costas. Eu tô na bota, te espero em seguida. Sabote o carro enquanto a perva dá uma distraída. Nele e mim, haha, ferve o sangue. Eu tô atento sim, vai lá, dupla não gangue. Duplação, não desconfiará de nada. Roco, nossa posição não pode ser ameaçada. Deixa comigo, pisol, já tô no esquema. Com a Glock destravada, é nóis, sem problema. Filma o movimento enquanto arromba a porta. Sempre na cautela, é só forçar, entortar. Habilidade de um ninja tem que ter nessas horas. Olha lá o cara deitado. Essa é a hora, enforco até o Loki perder a respiração. Fim do jogo pra você, acabou a diversão. Já era, Jão, agora irei gastar. Com a grana da sua morte vou comer e tragar. Viajar pra Bahia, Paris, Amsterdã. Curtir na Gozolândia sem pensar no amanhã. Essa é nossa vida, matadores de aluguel. É só passar os dados que anoto no papel. O serviço é garantido, pode acreditar. Roco e Pisol programado pra matar. Devastação que ocorre, ninguém mais o socorre. Temos poucos segundos, torço para que ele torre. Explosão de filme sem efeito especial. No depoimento a testemunha diz foi surreal. Mas afinal você acredita no céu ou no inferno? Porque existe o verão, também existe inverno eterno. Se somos procurados, devemos ter cuidado. Então marcha soldado, nós somos matadores de aluguel, assassinos de aluguel. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, se não marchar direito, se não marchar direito, vai pro inferno e não pro céu. Matadores de aluguel, assassinos de aluguel. Marcha soldado, cabeça de papel. Se não marchar direito, se não marchar direito, se não marchar direito, vai pro inferno e não pro céu.